você de casa, seja abençoado agora aí onde você estiver. Canta comigo, povo de Deus. Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mete a terra na palma da mão. Fogo que consome e nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena acreditar, tua palavra não falha. Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Quero ver a tua chegar, quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Eu quero ver a tua chegar. De Deus.